CW bosta maquiada, cidade mascarada, onde os peixes acham que vive. No conto de fada, não se ilude não, tiozão. A cena é triste, a fome, o preconceito, a guerra ainda existe. Aqui não tem final feliz, nem terra encantada. Tem criança mendigando, jogada nas calçadas. O ensino daqui é uma merda. Fazer o que o governo tá mais preocupado e mandar me prender. Mas esqueci que essas fitas só acontecem na favela. No centrão de Curitiba, a porra da paisagem é bela. Belo caralho, os defeitos tão maquiado, pra mostrar que é a cidade modelo pros arrombados. Modelo de alienação, de corrupção, que domina a maior parte da população, que impede o homem humilde de andar em liberdade, temendo o preconceito de 1 milhão de olhares por não ter uma mansão ou um carro importado. Luxúria e ambição que faz o povo ser manipulado, e o senso de perfeição te torna arrogante quando pelo dinheiro cê mata seu semelhante. Mas é o filho do patrão que passa as tardes no farol, exposto ao calor irradiado pelo sol, pedindo os trocados pros tio que passa na rua. É a única renda de quem dorme à luz da lua. Cobertor na Tiradentes, ele é só mais um bastardo. Com a mãe catando lata e papel por uns trocados. Sem alimento, sem o teto, sem educação. Quer mais algum motivo pros viventes ser ladrão? Discriminado, rejeitado desde os 4 anos de idade. Com 7 nas ruas conhecendo a malandragem. Aos 12 puberdade, desejo ou necessidade. Se não vira Robin Hood, vai se perder no crack então. Cadê a igualdade que cês falava? A nossa preciosa liberdade foi roubada. Tipo imposto de renda cobrado da população, que não constrói escola, mas garante castelo no Maranhão. Mó corrupção, roubando quem não tem nada. Preconceito dos boys, desmerecendo as quebradas. Polícia que mata inocente, criança no crime. Os iludidos continuam achando que a vida é um filme, mas não. O sangue que escorre é de verdade. É triste, né, tiozão, mas é nossa realidade. Enquanto houver descaso, não paro com meu barulho. Nós é a favela mesmo, é resistência do bagulho. Curitiba, cadê a beleza dessa cidade? Que esconde o descaso e meio às maquiagens. Por hip hop, por grana, pra iludir os gringos. E o povo que precisa continua excluído. Curitiba, quer ser um bom exemplo de cidade. Exemplo só se for de preconceito e desigualdade. É guerra declarada, um sistema capitalista. As armas da mente, letras que derrubam sua mentira. Seu sistema me discrimina porque não sigo seus padrões. Não moro no centro com sobrenome de alemães. A história dessa cidade foi toda esbranquiçada. Nem lembro do negro índio que construiu calçada. A herança do preto aqui, ela foi erradicada. Nem o projeto ouvir a nossa cultura é negada. Não existe estátua ou praças nomeada em homenagem. E sim no gueto que mostra desgraça e morte em reportagem. Botecos nos subúrbios quase sempre lotados. Tem morte todo dia, mas ninguém tá preocupado. Pobre na fila do SUS tentando uma vaga. Muitos morrem no leito porque a lista médica é escassa. Enquanto isso no largo, a pedra tá em alta de manhã, à tarde, à noite. Pior na madrugada, os viciados vendem o que tem. Fuma até as coisas de casa. O mando zumbi vagando, me banda até a alma. Isso eles não mostram, vai denegrir sua imagem e assustar turista quando cair a maquiagem. Os gringos vêm pra cá, lambem até seu rabo. Achou a cidade linda tirando foto lá do alto. Manda olhar de perto, vir aqui conhecer. Barrancos e buracos onde ninguém quer descer. Ruas de terra, poeira e barro sem iluminação. Não matagal, não há calçadas com valeta e exposição. O masco como antipó, pra todo lado, rachi remendo. Onde está a pavimentação do nosso orçamento? A prefeitura ignora, doma de desentendido. Só que taxas e impostos nunca passa batido. Tem busão todo moderno, novo pra linha turismo. E o terminal arrebentado e sujo é esquecido. Segurança que não tem, só nas áreas nobres. Na periferia é butinado e tapa da nova Rony Bop. Polícia não serve, nem protege aqui nos dando tiro. Então no milho do sei que eles são pelo inimigo. Assisto vários na orgia curtindo sua vida feliz. Revido doce e vagabas entupindo o nariz. Os patrícios aqui vivem no mundo da fantasia. Se acham os malandros, torrando herança da família. Viver aqui não é suave, como a TV vem te mostrar. Mundo real é bem cruel, eu vejo lágrimas rolar. Aquele que não gostou fazer o que, não é por você. Esse é pelo sofredor e só quem é vai entender. Curitiba, cadê a beleza dessa cidade? Que esconde o descaso em meio às maquiagens. Por ibope, por grana, pra iludir os gringos. E um povo que precisa continua excluído. Curitiba, quer ser um bom exemplo de cidade. Exemplo só se for de preconceito e desigualdade. Guerra declarada, um sistema capitalista. As armas, a mente, letras, que derrubam sua mentira. A capital social denominada modelo. Ecologia foi transformada em ódio e pesadelo. A luta aqui é em prol da igualdade. Sem curva, sem falha e sem falsidade. concretizada em torno das favelas. Parte das pessoas e vem becos e vielas. Na elite olha a tribuna e dão risada, vendo a coluna estacar a morte na quebrada. Mas ninguém faz nada pra mudar o rumo da jornada. Andando a madrugada, o ritmo é louco. Ideia e dinheiro ainda é pouco. Chega sexta-feira, vamos na balada. Beber vários e vivendo as vadias de mini saia. Acabando a diversão, volta a realidade. Sem o puto e assim vai caminhando a humanidade. Rejeitos invadindo, destruindo ilusões. Mano, se sufoco pra virar tragédia em grandes proporções. Estamos no ranking de favelas do país. Desse nome, o Blush esconde a raiz. Vários na tentativa de lutar pela razão. Calados pela censura, mas impede a revolução. Tentar privatizar esse cérebro pensante. A informação fez de mim um revoltante. Essa merda exala hipocrisia, ambição e vaidade. Mantém a hierarquia. Ano que vem tem eleição. Aumenta a poluição, mas que importa a votação. A nossa classe só serve de escravo pra girar dinheiro, a elite, o plenário. O prefeito diz a prioridade, a copa que apenas favorece o burguês. É sempre a mesma história. Eu vejo olhar triste de quem vive no veneno, andando pedindo esmola no filme, no sereno. Em troca, tem porta na cara, mas uma noite de sopão não vai melhorar essa dura caminhada. Nosso povo está cansado de dor e lamento. Nos olhares vemos sofrimento, atitudes nos levam a observar. Uma reflexão, pois parem pra pensar. Será que vale a pena nós lutar se somos a contramão desse lugar? O que você prefere? Responda sem maldade. O doce da ilusão ou o amargo da verdade? O amargo da verdade.